glass vazio. Eu tava em casa pensando em você. O som de balada que você ouviu era só a TV. Acredita que eu mudei, mudei por você, mudei. Então não viaja que eu tava na revoada. Cê tá muito enganada achando que eu revoei. Mentindo, tapado na putaria. Disse que tava dormindo. Vai mentindo, mas eu penso que acredito. Eu tenho porta, eu tenho bicho, eu tenho guarda, eu tenho bicho. Mentindo, tapado na putaria. Disse que tava dormindo. Vai mentindo, mas eu penso que acredito. Eu tenho porta. Eu tava em casa pensando em você. O som de balada que você ouviu era só a TV. Acredita que eu mudei, mudei por você, mudei. Então não viaja que eu tava na revoada. Cê tá muito enganada achando que eu revoei. Mentindo, tapado na putaria. Disse que tava dormindo. Vai mentindo, mas eu penso.